Esta é a ZYJ 620, Rádio Potengi AM, operando na frequência de 1210 kHz. Transmissores e estúdios instalados no bairro Santa Luzia, Rua Major Teodorico Bezerra, número 200. Irradiando 5 kW de potência. Transmitindo de São Paulo do Potengi e cobrindo o Rio Grande do Norte, com propagação do seu sinal para todo o Brasil. Peão de vaquejada, pra mulher bonita, solteira ou casada, está começando Boi na Faixa, pra vaqueama apaixonada, segura Potengi. Cavalo parado no pé do morão, boi na faixa, boi no chão. Na vaquejada, perde o boi, ganha o peão. É noite de alegria e tristeza do boi. É noite de forró. Na vaquejada, perde o boi, ganha o peão. Agora em São Paulo, Potengi, 4 horas com mais 7 minutos. Estamos chegando a partir de agora para mais um programa Boi na Faixa. Bom, bom, bom. Hoje é segunda-feira, dia 14 de março do ano de 2022. Bom, aí vamos ficar junto com vocês até as 18 horas com muito forró e muitas informações de vaquejadas. Bom, bom, bom, bom, na apresentação do programa, este amigo dos senhores Márcio Silva. Eu já mando um abraço para você na região do Mato Grande Central, Trairi, região do Potengi, em todo o Rio Grande do Norte. Obrigado pela sua audiência. No ar, o programa Boi na Faixa, o programa que fala de vaquejadas e que toca a música do vaqueiro. E você nos sítios, nas fazendas, nos povoados. Valeu, valeu, valeu. Aonde que você esteja, o nosso abraço. Informações de vaquejadas, de cavalgadas, aqui você fica sabendo de tudo. Valeu, valeu, valeu, valeu. Agora 4 horas com mais 8 minutos para começar o programa de hoje. Vem Bonde do Brasil e o Boi na Faixa começa mais ou menos assim. We'll be right back. Aí já estamos de volta agora, 4 horas, 15 minutos. Voltamos aí com Boi na Faixa. Aqui o programa que fala de vaquejadas e que toca a música do vaqueiro. Um abraço aí, meu amigo Gisele Adelfino. Tá na sintonia do programa Boi na Faixa, a Gilmar Locutor. E vemos outro lá no Parque Quatro Irmãos e Riachuelo. Essa turma boa do Parque Quatro Irmãos que estão ligados e ouvindo o Boi na Faixa. Galera, show de São Pedro. Alô, seu Chico Vaqueiro. Um abraço, obrigado aí pela audiência. Alô, Gilmar Locutor, entre em contato comigo aí. No final de semana a gente vamos estar aí no Parque Maria da Luz, lá em Eló de Souza. Cavalgada em Rui Barbosa, 9 de abril. Próximo dia 9 tem Cavalgada em Rui Barbosa. Alô, meu empresário, tem um abraço, obrigado pela audiência. Lá em Barcelona, quem está ouvindo o Boi na Faixa é Tony Gledson, sua esposa Vitória Manicure, Ana Cláudia Cabeleireira Chuchu, os filhos de Tony que moram aqui em São Paulo, Potengi, Lucas e Felipe. Abraçar aqui o meu amigo Zé Branco, Anegão Pescador. Estiveram aqui nos estúdios da Rádio Potengi sexta-feira. Mas por motivo superior, sexta-feira eu não pude estar aqui na rádio, viu? Um abraço aí, Negão Pescador, Zé Branco. As portas abertas aí para vocês, diz que vocês quiserem virem. Um abraço aí, Negão Pescador, obrigado pela audiência, Zé Branco e muito mais. Vai a Carrancho aí, lá na Casa da Carne, o melhor atendimento e ótimos preços aí no bairro Campo Grande, grande para Carrancho. Galera, show Lagoa de Velho, meu amigo novinho. Um abraço, obrigado pela audiência, o vaqueiro Zé Preto. Também está sintonizado ouvindo a 1210M, a nossa rádio. Pessoal da Unifarma lá em Rui Barbosa. Doutora Priscila, um abraço, obrigado pela audiência. Tudo em medicamento em geral, melhor preço, sorteio de prêmios. Unifarma em Rui Barbosa. Alô, Telmo. Empresário, vai foto que vamos estar juntos aí dia 9. Brasil Elias. Elias de Telmo aí está ligado e ouvindo o programa. É, vai lá, vai ter Naldinho Ribeiro, muito mais, Emanuel Sanfoneiro, vai ter o Vaquerio da Sanfona, várias atrações, Cavalgada em Rui Barbosa, vem aí. Um abraço para Andrés, que ligou pra gente, tá ouvindo o Boi na Faixa. Lá na Fazenda, seis irmãos pediu e vai ouvir, canta no Boi na Faixa. Valeu, boi, valeu, vaqueiro, a torcida grita, gol é festa no Brasil inteiro. Valeu, boi, valeu, vaqueiro, futebol e vaquejada, une o povo brasileiro. Aí Diogo Tenório passa Manovão, Telivonto, o cavalo show na ponta do protetor, vai Manovão, velho. Chama o poder do braço direito, boi desequilíbrio e cai. Valeu, boi! Brasil! O vaqueiro usa luva, jogador usa chuteira, jogador tem meio campo, o vaqueiro tem um cheira. São duas paixões que não tem hora, um corre atrás do boi, o outro corre atrás da bola. São duas paixões que não tem hora, um corre atrás do boi, o outro atrás da bola. Valeu, boi, valeu, vaqueiro, a torcida grita gol, a festa no Brasil inteiro. Valeu, boi, valeu, vaqueiro, futebol e vaquejada une o povo brasileiro. Valeu, boi, valeu, vaqueiro, a torcida grita gol, a festa no Brasil inteiro. Valeu, boi, vaquejada une o povo brasileiro. Valeu, gol! É gol, papai! Brasil! O vaqueiro usa luva, jogador usa chuteira, jogador tem meio campo, vaqueiro tem cheira. São duas paixões que não tem hora, um corre atrás do boi, o outro corre atrás da bola. São duas paixões que não tem hora, um corre atrás do boi, atrás da bola. Valeu, boi, valeu, vaqueiro, a torcida grita gol, a festa do Brasil inteiro. Valeu, boi, valeu, vaqueiro, futebol e vaquejada une o povo brasileiro. Valeu, boi, valeu, vaqueiro, a torcida grita gol, a festa do Brasil inteiro. Valeu, boi, valeu, vaqueiro, futebol e vaquejada une o povo brasileiro. Vai, mano, volta, chama o poder do braço direito, o boi desequilíbrio cai. Valeu, boi! Brasil! Valeu, boi! Valeu, vaqueiro, a torcida grita gol, a festa do Brasil inteiro. Valeu, boi! Valeu, vaqueiro, futebol e vaquejada une o povo brasileiro. Valeu, boi! Valeu, vaqueiro, a torcida grita gol, a festa do Brasil inteiro. Boletim Saúde dos Olhos. Tenha cuidado com aquelas propagandas mirabolantes que prometem exame de vista de graça. A maioria das óticas que oferecem essa facilidade se aproveitam da sua confiança e levam você para fazer consulta com um profissional que não é médico, e isso faz toda a diferença. Se você faz sua consulta com um profissional não médico, você joga fora a chance de descobrir doenças graves que você nem imagina que pode ter. E nem o próprio profissional vai saber, porque afinal ele não é médico. Não venda seus olhos. Exame de vista é muito mais que trocar óculos. Diga não à falsa consulta de vista. Exija da sua ótica ser consultado por um médico de verdade, um médico oftalmologista. Este foi o Boletim Saúde dos Olhos, um oferecimento dos oftalmologistas do Centro da Visão e do Dr. Dalson Campos, com atendimento na LAPAC. Acesse agora www.radiopotengi.com.br. Acesse e navegue no site mais visitado da internet. Você de novo, Corrinha? Pois é, pai, eu voltei. E o que foi dessa vez? É que eu tenho um recadinho pra você. Tomara que seja muito importante, viu? Conte aí pra Lenils, vai. Acesse agora www.radiopotengi.com.br. Acesse e navegue no site mais visitado da internet. Esta é a ZYJ620, Rádio Potengi AM, operando na frequência de 1210 kHz. Transmissores e estúdios instalados no bairro Santa Luzia, Rua Major Teodorico Bezerra, número 200, irradiando 5 kW de potência. Transmitindo de São Paulo do Potengi e cobrindo o Rio Grande do Norte, com propagação do seu sinal para todo o Brasil.